pra quê? Se eu guardei tuas verdades, se a tua luz aos meus olhos fez tão bem, se a minha liberdade é estar preso a ti. E a maior virtude eu trago em minhas mãos, a vida. A razão da minha vida é Jesus, e mais nada faz sentido para mim. Mesmo que eu perca tudo nessa vida e ganhe a ti, eu sou feliz, eu sou feliz. A razão eu sou feliz.